Panorama Agrícola para 29 de dezembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quarta-feira, 29 de dezembro de 2010, noite de lua minguante. Na mesa de áudio nos trabalhos técnicos hoje está o Márcio Peixe. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. E o ditado de hoje é: cada um tem um dom. Confira as atrações do Panorama Agrícola de hoje. Professor da Terra, Silvano Breda, fala sobre compostagem. Viajando por Santa Catarina, Eonir Malgarese, em Rio do Sul, fala sobre agroecologia. E na entrevista desta quarta-feira, Tubarão e região avançam na produção de leite e também na piscicultura de água doce. Uma dica que pode mudar o seu dia. Canela em pó com chocolate em pó forma uma ótima mistura para servir no café com leite, sorvete e bolo. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com Luiz Marcos Bora, gerente regional da EPAGRE em Tubarão. No ano de 2010, Bora, quais foram as principais conquistas da EPAGRE do meio rural na região de Tubarão? Ô Mauro, eu acredito que foi a consolidação do termo do Micobacia 2. Estamos dando agora os primeiros passos para o SC Rural, Micobacia 3. Terminamos o ano aí sendo a terceira região produtora de leite do estado. Produzimos hoje 7% do leite que é produzido em Santa Catarina, é produzido na região sul, coisas que há 7, 8 anos atrás nem se cogitava. Crescemos 120% na produção de leite, através do pastoreio rotativo, do projeto Vazan, piqueteamento. Somos hoje a região maior produtor de peixe de água doce. Produzimos quase 3 milhões de quilos de peixe. Crescemos muito. Fora as outras atividades, né? A risicultura, a fruticultura de clima temperado, temos o Vale da Uva Guete, um dos municípios da minha região. Estamos fazendo o levantamento aí da pesca artesanal, toda a pesca, o que é pescado a nível de artesanal nos 23 municípios aí do litoral está sendo levantado, para nós saber realmente o que nós produzimos. Nós não sabíamos até hoje o que sai de peixe com a pesca artesanal, né, com o pequeno pescador. Enfim, tem bastante novidades boas aí, estamos terminando o ano bem, todos os convênios firmados com as prefeituras, a equipe recomposta e se preparando agora para 2011 aí no SC Rural. Perfeito, nós agradecemos então ao depoimento, à entrevista do gerente regional da EPAGRE em Tubarão, Luiz Marcos Bora, aqui no Panorama Agrícola. Sem dúvida, para 2011 o desafio então é a implantação do SC Rural. Com certeza, eu acredito que esse é o grande projeto do Estado de Santa Catarina para o meio rural, a questão da agregação de renda, pequenas agroindústrias, cooperativismo. É aquela parte que sempre faltou, que nós sempre falamos que a extensão faz bem da porteira para dentro. E da porteira para fora a gente sempre ficou devendo. Então eu acredito que o SC Rural agora vem para realmente completar essa parte, fazer com que o produto chegue, né, desde onde ele é produzido, seja beneficiado e chegue lá no consumidor final, é onde se obtém a maior renda. Eu acho que essa é a grande jogada nossa agora para esses próximos 6 anos, agregar renda no produto, fazer com que o agricultor, que a família rural realmente melhore de vida lá no campo, melhorando a sua produtividade, mas melhorando principalmente vendendo o seu produto diretamente. Acho que essa é a grande jogada e acho que a empresa toda está voltada para esse projeto agora, né? Estamos aí agora terminando o ano com alguns treinamentos em vista aí já para janeiro, fevereiro, março, treinar toda a equipe, deixar a equipe no fio da navalha para entrar em campo já a partir de março aí, com todo o pessoal treinado e a todo vapor. Luiz Marcos Bora, da Ipagre, em Tubarão, aqui no Panorama Agrícola. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva à cidade de Rio do Sul. Alimentos saudáveis, frescos, comprados diretamente do produtor. É um paraíso para quem busca qualidade de vida. Por isso, as feiras livres estão cada vez mais presentes em todos os municípios catarinenses. E a tendência é a venda pelos alimentos orgânicos, aqueles produzidos sem o uso de agrotóxicos ou fertilizantes químicos. É o caso da feira instalada recentemente no centro de Rio do Sul, no Alto Vale. Uma região onde a agroecologia conquista espaço nas propriedades rurais, já que mercado não é problema para quem produz. A feirinha de Rio do Sul reúne 4 produtores de vários municípios da região e exibe uma diversidade que anima os clientes. Tem todo tipo de frutas e verduras, cereais, doces, queijos e até mesmo massas caseiras. Apesar do pouco tempo de feira, a agricultora Úrsula Berchinock está animada com os resultados e garante que tem boas vendas. Para conhecer na prática como é a produção orgânica, nós visitamos o casal Orlando e Neuza Heiber, que tem uma propriedade na parte alta de Rio do Sul. Numa área de 20 hectares, eles produzem um pouco de tudo, mas o mercado das hortaliças é o que tem mais força. Por isso, o cultivo é diversificado com vários tipos de verduras e de legumes. A propriedade dos Heiber é toda orgânica e há 7 anos tem selo de certificação. Para o cultivo das verduras, o agricultor capricha na fertilidade do solo. Tudo é feito de maneira natural, sem a interferência de produtos químicos. A terra viva, rica em nutrientes, gera, sem dúvida, uma boa produção. Bem, nesse trabalho todo, na região, a Ipagre é parceira dos produtores e ajuda no desenvolvimento de toda a cadeia produtiva dos alimentos orgânicos. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Fique agora com o Professor da Terra. Olá, amigos. Hoje vamos falar um pouco sobre composto e compostagem. É claro que todos nós sabemos o que é composto e compostagem, que é um adubo orgânico obtido através da decomposição de materiais orgânicos, né, como restos vegetais e animais, cascas e pedaços de frutas, legumes, hortaliças, e que pode ser misturado com esterco, um pouco de terra, né? E ele sofre um processo de fermentação, de decomposição através de organismos que nos dão um adubo orgânico, né? Através da reutilização de um material que normalmente ou muitas vezes é jogado fora. Bom, a importância disso é que o composto ele possui todos os macronutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, etc., mas também muitos micronutrientes, como ferro, zinco, cobre, manganês e outros, que as plantas também precisam, mesmo em menor quantidade. Mas o composto obtido através da compostagem, porque ele é produzido com materiais diversificados, ele tem uma maior variedade desses nutrientes. Com um detalhe importantíssimo, esses nutrientes, por ser um adubo orgânico, são liberados lentamente para as plantas. E diferentemente de um adubo sintético, que é altamente solúvel e arrastado pelas águas das chuvas, ele está disponibilizado por um tempo maior para as plantas. Além disso, há um outro efeito importante, que é o efeito que ele tem na saúde do solo, que é muito melhorado. Nós sabemos que uma terra orgânica, grumosa, fofa, favorece o desenvolvimento das raízes. Há um solo que absorve e retém a umidade e oxigênio necessário às raízes e aos micro-organismos e insetos benéficos. Então, procure os técnicos do seu município e vamos partir para a compostagem. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.